Rádio Notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. A você que está acompanhando aí a FusãoFM.com, muito boa tarde para você que está em Curitiba, no Paraná, no Brasil e no mundo, ligado aqui com o programa Cadeia Sem Censura. Eu sou o Ricardo Alexandre e a partir de agora nós vamos dar uma viajada ao mundo da informação, ao mundo da notícia. Aqui você fica sabendo de tudo na hora e no tempo certo. Daqui a pouco nós vamos falar aí de crimes que aconteceram em Curitiba e região metropolitana. Vamos falar também das decisões que o Tribunal Superior Eleitoral tomou no dia de ontem e que serão aí transformadas em realidade no dia de hoje. Muito boa tarde para você. Agora são 4:06. Está no ar mais uma edição do programa Cadeia Sem Censura. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Olha, vamos às informações de hoje, as manchetes do programa Cadeia Sem Censura de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral mantém a vitória de Albanor, o prefeito de Araucária. Com a decisão da Justiça Eleitoral, o Tucano poderá ser diplomado ainda no dia de hoje. E ainda, Beto Richa será diplomado hoje pela segunda vez o prefeito da capital do estado do Paraná. Presos são suspeitos de desviar dinheiro de hospital em Almirante Tamandaré. A quadrilha pode ter aplicado um golpe de cerca de R$1 milhão na saúde da região metropolitana de Curitiba. E ainda no programa de hoje, COP apreende 350 quilos de maconha no bairro do Tarumã. Daqui a pouquinho também você vai conferir aqui no programa Cadeia Sem Censura. Tripla execução em São José dos Pinhais. Fuzilaria deixa pelo menos 3 mortos também no bairro do Cajuru, em Curitiba, aqui no Paraná. E mãe e filha são baleadas no bairro do Tatuquara, zona sul da capital do estado. Essas são algumas das manchetes que nós vamos aí transformando em notícia a partir de agora para você aqui no programa Cadeia Sem Censura com Ricardo Alexandre nesta quinta-feira. Hoje é dia 18 de dezembro do ano de 2008. Faltam apenas 13 dias, na verdade, para o término deste ano de 2008, e as correrias já estão sendo feitas pelos curitibanos, pelos paulistanos, pelos baianos, pelos mineiros, enfim, pelo Brasil todo, em lojas e supermercados do Brasil, né? E os preços têm assustado aí bastante a população, né? Muita gente imaginou chegar num supermercado, chegar numa loja e encontrar preços baixos, mas na verdade estão encontrando preços altos. O que está sendo facilitado é a forma de pagamento, mas a população continua assustada com os preços. Daqui a pouco nós vamos falar mais também a respeito deste assunto. Deixa eu dar uma boa tarde especial aí, só para os internautas que estão no Orkut e também no MSN. O Alborguete hoje está ausente do programa, como ele havia dito no dia de ontem e no dia de anteontem. Hoje ele está resolvendo alguns problemas relacionados à família, né? Alguns assuntos pendentes relacionados à sua família. Por isso ele tirou o dia de hoje, está ausente do programa nesse dia de hoje. Mas eu estou aqui conduzindo o programa. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, pode procurar um outro site aí para navegar na internet, ou até mesmo procurar a televisão aberta, a televisão fechada, o radinho CD dentro de casa, ou vai lavar louça, vai fazer alguma coisa. Ninguém é obrigado a ouvir o programa Cadeia Sem Censura quando o Ricardo Alexandre está apresentando. Ouve quem quer e ouve quem gosta. Essa que é a grande verdade. Hã? Pica, pica, titia, estão me chamando aí. Ó. Já começaram a esculhambar. Já começou a esculhambação. Hã? Já começou a esculhambação ali. Mas não tem problema, não. Pica, pica, titia é a mãe de quem escreveu ali. Deixa eu mandar um abraço especial ao meu amigo Luiz Carlos Gomes, mais conhecido como Luizinho, né? O Luizinho, Luiz Carlos Gomes, hoje está aniversariando, já recebeu pela parte da manhã algumas homenagens por parte da Polícia Militar do Estado do Paraná, é mole ou quer mais? Também a Corregedoria do Estado, né? O Luizinho aí, o Luiz Carlos Gomes, meu amigo, meu particular amigo, que é o braço direito, é o homem forte do Coronel Nemésio Xavier, né? O comandante geral, o ex-comandante geral da Polícia Militar do Estado do Paraná, que foi candidato a vereador aí nas últimas eleições e infelizmente não se elegeu, o Coronel Nemésio Xavier, né? Mas um abraço aí ao meu amigo Luiz Carlos Gomes, o Luizinho, homem forte da Polícia Militar, homem forte aí do Coronel Nemésio Xavier. Tá bom, Luizinho? Felicidades para você, que Deus abençoe a sua vida e que você consiga aí, dia após dia, realizar os seus sonhos e as suas expectativas, ok? São 4 horas agora, mais 11 minutinhos, 4:11, horário brasileiro de verão. E você está acompanhando aqui o programa Cadeia Sem Censura. Você está acompanhando a FusãoFM.com. Olha, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a vitória do Albanor Zezé Gomes, do PSDB, ele que foi candidato à Prefeitura Municipal do município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, e se elegeu com 31.200 votos contra 28.200 votos do atual prefeito do município de Araucária, o Lisandro Ferreira, também do PSDB. Eu quero só colocar aqui para vocês o seguinte. Eu vou trazer a matéria e depois eu vou fazer um comentário pessoal. Não é um comentário, sabe, que eu tenha copiado de jornal, de revista, de sites da internet, ou que seja a mesma forma de pensar das outras pessoas. Olha aqui, ó. O Tribunal Superior Eleitoral deferiu ontem, por unanimidade, o registro da candidatura de Albanor Zezé Gomes, do PSDB, vencedor das eleições para prefeito no município de Araucária, na região metropolitana de Curitiba. A decisão judicial permite que ele seja diplomado hoje e cumpra o mandato normalmente a partir do dia 1º de janeiro. Albanor Zezé Gomes ganhou a disputa com 31.200 votos contra 28.200 votos do atual prefeito Lisandro Ferreira, também do PSDB. O prefeito, eleito para a Prefeitura Municipal de Araucária, era considerado inelegível desde o ano de 2004, devido à sociedade na empresa de crédito Megacred. A empresa abriu falência e soma uma dívida, segundo informações, de aproximadamente 50 milhões de reais. A legislação eleitoral proíbe a candidatura de quem tenha participação em instituições financeiras. O imbróglio em Araucária provocou protestos dos eleitores de Albanor e no dia 13 de outubro último, cerca de 300 pessoas fizeram uma manifestação na frente do Fórum Eleitoral do município para cobrar explicações sobre o pleito. Eles queriam saber por que a juíza eleitoral Maria Cristina Franco Chaves permitiu que ele se candidatasse mesmo sem ter o registro da sua candidatura. Na época, o atual prefeito, o Lisandro Ferreira, garantiu que faria a transição do cargo sem problemas, caso a decisão do TSE fosse favorável ao prefeito eleito Albanor. O Lisandro defendeu que o adversário só conseguiu concorrer graças a uma falha da justiça e que tinha enganado os eleitores. O PMDBista, porém, também é alvo de ações na justiça. Só uma correção aqui, eu falei que o Lisandro é do PSDB, na verdade, ele é do PMDB. E o Albanor, o Zezé Gomes, é do PSDB, o Partido dos Tucanos. Gente, eu acho o seguinte, tem um ditado popular e bastante antigo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. A vontade da sociedade, ela é soberana. Se o povo elegeu o Albanor Zezé Gomes nas urnas, se ele concorreu à eleição e durante a eleição a justiça não tomou nenhuma providência, eu acho que é uma baita de uma sacanagem, depois depois das urnas terem sido conferidas, terem sido abertas, a justiça querer barrar o Albanor Zezé Gomes de assumir a sua cadeira de prefeito. Eu acho que brincadeira tem hora, palhaçada tem limite, sabe? E sacanagem fica à parte. Eu acho que o que estão fazendo com o Albanor Zezé Gomes, o prefeito eleito com 32 mil votos em Araucária, é uma sacanagem, é uma brincadeira e uma falta de responsabilidade muito grande. Se ele não podia assumir a cadeira de prefeito, então barrassem ele já durante a sua campanha. Ó, o senhor tem a sua campanha impugnada, o senhor não pode concorrer a esse cargo, e se o senhor permanecer com a sua campanha na rua, nós vamos lhe meter na cadeia, por desrespeito à lei eleitoral. Mas isso não foi feito. Deixaram o Albanor fazer a sua campanha normalmente. Nas urnas, quando ele foi, o eleitor foi à urna para votar, ele apertava lá o número do Albanor Zezé Gomes, que eu não sei qual é o número, e aparecia na urna a foto do Albanor, o nome do Albanor, o número do Albanor, candidato a prefeito de Araucária. Então, se ele não tinha condições, barrasse durante a campanha. Agora, o homem foi eleito, gente. 32 mil pessoas do município de Araucária. O município que mais arrecada, sem ser Curitiba. Ou eu acho que arrecada até mais que Curitiba. Hã? 32 mil pessoas elegeram o Albanor Zezé Gomes, que eu particularmente o tenho como meu candidato. Se eu morasse em Araucária, eu teria votado no Albanor Zezé Gomes. Não fiz campanha para ele, porque eu não tinha tempo para isso. Eu estava empregado juntamente com o Alborguete, estava empenhado juntamente com o Alborguete na campanha aqui de Curitiba do prefeito Beto Richa, que também se elegeu com uma expressão esmagadora, 91% da intenção de votos. Agora, eu acho uma baita de uma sacanagem. Deixa o Zezé assumir a sua cadeira, gente. Não foi o povo que escolheu? Não foi o povo que votou? A voz do povo é a voz de Deus, gente. Se o povo quis o Zezé novamente na prefeitura de Araucária, como é que agora vão querer criar a situação? Deixa o homem assumir lá, gente. Problemas com a Mega Cred? Problemas com a Mega Cred à parte. Ele que responda lá na justiça, se ele tem algum problema com a justiça. Não é verdade? Agora, se elegeu com uma expressão esmagadora de votos, merece assumir a cadeira de prefeito. Essa é a minha opinião. É a minha opinião. Quero parabenizar você, viu, o Albanor? O Zezé de Araucária. Quero te parabenizar, quero colocar aqui os microfones do programa Cadeia Sem Censura pela internet mundial, pela Fusão FM.com à sua disposição. Você é uma pessoa que nós temos aí um respeito, um carinho, né? Não só o Ricardo Alexandre, mas também o eterno deputado do estado do Paraná, Luiz Carlos Alborguete, que na próxima eleição, se Deus quiser, é candidato a deputado federal pelo estado do Paraná. Nós temos muito carinho, muito respeito pela sua pessoa e conte conosco aí no que você precisar na sua administração no município de Araucária. Parabéns mais uma vez ao Albanor Zezé Gomes, que está sendo injustiçado. Eu repito, está sendo vítima de safadeza, de canalices, está sendo vítima de brincadeira, de palhaçada, sabe? De esculhambação. Se queriam barrar o cara, tivessem barrado na campanha ou antes da campanha. Agora, depois de eleito, querer barrar o Albanor, aí não. Ganhou. Por enquanto, tá tudo 0-0. O Albanor assume a cadeira de prefeito. Vai ser diplomado hoje, mas corre o risco de não sentar na cadeira no dia primeiro. É duro, rapaz. E já estão entrando lá dizendo que não, que houve falha, que isso e aquilo. Eu espero que isso não aconteça. É o mesmo caso de Londrina. O Antônio Belinati concorreu com o Raul, com o Barbosa Neto. Foi o mais votado da cidade de Londrina, uma votação assim esmagadora. Teve lá o Belinati. Os cinco conjuntos em Londrina foi em peso com o Belinati. Não deu para o Raul lá nos cinco conjuntos em Londrina. O povo foi à urna, digitou o número do prefeito Belinati, apareceu lá, Antônio Casimiro Belinati, número tal, partido tal, a foto dele. Então por que é que não cortaram isso já, rapaz? Agora querem dizer que o Belinati não vai assumir. Ah, o Belinati não vai assumir em Londrina, vai ter um novo segundo turno. Isso é palhaçada, gente, isso é falta de respeito. Não com o Antônio Casimiro Belinati, mas com o povo de Londrina. É uma falta de respeito com o povo de Londrina. Com o povo da cidade de Londrina. Da mesma forma que é uma falta de respeito com o povo da cidade de Araucária. A situação do Zezé, graças a Deus, foi resolvida. Tá bem, Zezé? Mas e a situação de Londrina? O desrespeito, quer dizer, o povo de Londrina, então, não manda porra nenhuma na cidade. O povo de Londrina não manda piscirica nenhuma na cidade de Londrina. Sabe? Então, são coisas assim que realmente deixam a gente enfesado, rapaz. Sabe? Eu não tenho nada a ver com Londrina. Fui em Londrina, acho que duas ou três vezes na minha vida. Tenho nada a ver com Londrina. Mas eu falo aqui pelo povo de Londrina, que deve estar puto da cara com essa palhaçada que está acontecendo na cidade. Hoje era para ser diplomado Antônio Casimiro Belinati. E não vai ser. Porque estão dizendo que ele estava inelegível, não podia. Mas como é que o nome dele, o número dele, a foto dele, estava na urna no dia da eleição? São coisas que não dá para entender, né? Olha aqui, ó. Em contrapartida, gente, o prefeito da cidade de Curitiba, a capital do estado do Paraná, Beto Richa, está sendo, neste exato momento, diplomado pela segunda vez o prefeito da cidade, que é a capital do estado do Paraná. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná está realizando, neste exato momento, a cerimônia de diplomação do prefeito Beto Richa, do PSDB, e o seu vice, Luciano Duss, do PSB, reeleitos em outubro último, para administrar Curitiba nos próximos 4 anos. A cerimônia está sendo realizada no Teatro Positivo, no Campo Comprido, e teve início agora às 16 horas. Também serão diplomados os 38 vereadores que vão compor a Câmara Municipal no período de 2009 a 2012. A cerimônia será conduzida pelo juiz Roberto Massaro, da primeira zona eleitoral de Curitiba, que fará a entrega dos diplomas e habilitará os eleitos a exercerem os seus mandatos. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Beto Richa mais uma vez, o vice-prefeito Luciano Duss, e todos os 38 vereadores que conseguiram se eleger neste último pleito eleitoral. Alguns vereadores ali, na minha opinião, Ricardo Alexandre falando, não mereciam esse diploma. Não mereciam mesmo. Porque são vereadores que estão dentro da Câmara Municipal já há algum tempo, nada fizeram pela cidade de Curitiba, nada fizeram pela população de Curitiba, mas foram eleitos. Como eu disse anteriormente, a voz do povo é a voz de Deus. O povo sabe o que faz. Há quem diga que não sabe, mas eu acho que o povo sabe o que faz. E um ou outro vereador, que não era vereador, mas se elegeu agora, também não merecia receber esse diploma. Mas vai receber. Foi eleito, vai receber. Então eu tenho aqui que parabenizar o prefeito Beto Richa, o vice-prefeito Luciano Duce e os 38 vereadores. Que vocês consigam cumprir bem o papel de vocês. Que vocês possam levar à Câmara Municipal de Curitiba propostas, projetos que realmente vão de encontro com a necessidade do povo curitibano. Que vocês não entrem dentro da Câmara Municipal de Curitiba com um único pensamento: ganhar dinheiro, fazer a vida ficar bem financeiramente para a sua velhice. Tem muitos políticos hoje que entram numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, numa Câmara Federal, num Senado Brasileiro, com um único pensamento: eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ficar rico aqui, para ter uma boa velhice. Mas e o povo, vereador? Deputado estadual, deputado federal, senador? E o povo? Eu quero que o povo vá a PQP, malandro. O povo que se dane, eles me elegeram. Finalzinho do ano, quando tiver faltando em 6 meses aí para a próxima eleição, eu dou uma trabalhadinha de nada ali, fica tudo certo e eles pensam que eu estou trabalhando bastante. Alguns pensam assim. Não estou generalizando. Alguns pensam assim. É por isso que eu digo que na Câmara Municipal de Curitiba, para esse novo pleito eleitoral, alguns merecem ser diplomados hoje. Outros não merecem. É a minha opinião. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Evandro, lá em Minas Gerais, ouvindo o programa Cadeia Sem Censura. A Yasmin, o Joaquim em Cascavel, aqui no estado do Paraná. O Marcos em Brasília, Distrito Federal. A Amanda e o Lucas no estado de São Paulo. O Valtrício de Vinhema, Mato Grosso do Sul. Ah, o Valtrício em Vinhema, Mato Grosso do Sul. O Vinícius no Jardim das Américas, aqui em Curitiba, no estado do Paraná. O Flávio Esser, no Bairro Alto, aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Estão também ouvindo a gente aí o Gohan, é isso? Gohan, o Pablo, Guilherme, Victor, o Rafael, o Alexandre, o Mário, o Maurílio, o Felipe, o Elias, o João, o Leandro, o Galdimiro, é isso? Galdimiro? E também o Lauro, o Tião Galinha, o Jorge Tadel e a Patrícia, todos ouvindo aí o programa Cadeia Sem Censura, aqui na FusãoFM.com. Eles estão no Orkut, né? Estão aí acompanhando o programa Cadeia Sem Censura através do Orkut. Bom, saindo da política, parabéns aos diplomados de hoje, parabéns aos eleitos, que vocês consigam trabalhar pela sociedade, trabalhar pelo povo de Curitiba, do estado do Paraná e do Brasil. E parabéns especial ao prefeito Beto Richa, que hoje, você vê como é que é a coisa, né? Esses dias o prefeito Beto Richa foi para Londrina, foi correr lá de carro. Eu nem sabia que ele era corredor, rapaz. Que kart? Uns carros do tamanho do Jeque, vai ser kart? Era Fuscão, ou Voyage. Uns carros bonitos, parecia aquela prova lá que o como é que é o nome dele lá da Band? O Otávio Mesquita faz. Como é que é o nome da prova dele lá? Stock Car. Parecia Stock Car o negócio lá. Mas não era, não. É um batidão lá que eles fazem de carro. Ah, quem? O Beto Richa. Também é motoqueiro. Gosta de uma moto, que Deus o livre, né? É. E o prefeito Beto Richa foi pra Londrina, que é um direito dele. Era, se não me engano, aniversário da cidade também. Tinha uma comemoração em Londrina e tal. E ele foi lá prestigiar a cidade de Londrina, assim como os londrinenses vêm prestigiar também a cidade de Curitiba. E na ausência do prefeito Beto Richa, você vê como é que é. Quando o gato sai, a rataiada faz a festa. Quando o gato sai da toca, a ratarada faz a festa. Ah, quando o cachorro vai comer uma linguiça fora, a gataiada toca o horror no quintal. Prefeito Beto Richa em Londrina, um programa da RIC TV, o canal Record aqui no Paraná, deu um pau no prefeito Beto Richa, rapaz. Falaram da administração, mostraram valetas. Só mostraram o lado ruim da cidade. Mas o lado bom das obras não mostraram. Sabe? É. Foi lá e deu um pau no prefeito Beto Richa. Aí, eu não sei quem avisou o prefeito Beto Richa. Falou: ó, Beto, você tá aí em Londrina aí, se divertindo aí com o carro aí, ó. que é um direito teu, não estar no dia de trabalho nem nada, era um final de semana. E aqui em Curitiba tem um programa que está dando uns cutucos feios em você aqui. Ah, a assessoria de imprensa do prefeito já ligou lá na televisão e pediu o direito de resposta, inclusive com o prefeito no estúdio. E hoje estava lá o prefeito Beto Richa no programa Balanço Geral da RIC. É, bicho. E não tinha pra ninguém. Então eu quero parabenizar o prefeito Beto Richa por essa competência que ele tem, por essa seriedade que o prefeito Beto Richa tem. Ele não admite que nenhum programa de rádio ou televisão dê pau nele, cara. Se der, ele pede direito de resposta e com o direito de ir no estúdio para responder aquele pau que ele levou e mais perguntas que venham a ser feitas lá. E foi isso que ele fez. Falou sobre o metrô, falou sobre o lixão da Cachimba, falou sobre a linha verde, falou sobre as unidades de saúde, falou, enfim, de toda a administração de Curitiba. E disse: fui homem para me eleger a primeira vez e honrar os meus compromissos. E sou homem para honrar os compromissos desse segundo mandato. E vou honrar. Aí foi perguntado a ele: e 2010, prefeito? Como é que vai ser? Ele falou: olha, 2010 eu não sei. Mas que 2009 vai ser o ano da realização, pode ter certeza que vai. 2010 eu não sei. Mas 2009 já está no papel e já está no projeto. Nós vamos realizar muitas e muitas obras na capital do estado do Paraná. Então, parabéns ao prefeito Beto Richa, eleito aí duas vezes o melhor prefeito do Brasil. Um abraço ao filho do homem que foi aí o grande nome e é o grande nome da política no estado do Paraná, o nosso saudoso e eterno José Richa. É, ué. É. Olha aqui, ó. O COP apreendeu 350 quilos de maconha no bairro do Tarumã, em Curitiba, no Paraná. E em Almirante Tamandaré, foi presa uma quadrilha suspeita de desviar dinheiro de um hospital da cidade da região metropolitana de Curitiba. O golpe, segundo o Ministério Público Estadual, pode chegar à casa de R$1 milhão. R$1 milhão. Três pessoas foram presas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, ligado ao Ministério Público, na manhã de ontem em Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba. Elas são suspeitas de desviar dinheiro da Prefeitura Municipal daquela cidade através de verbas liberadas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. O enfermeiro Cláudio Camilo e Suelen Maria da Cruz, donos do hospital, e o assessor do prefeito, Sandro Miguel Mendes, foram conduzidos para a delegacia do município de Campo Mago. Segundo o coordenador do GAECO, Leonir Batisti, foram cumpridos 7 mandados de busca e de apreensão na prefeitura, no hospital, no escritório de contabilidade e nas casas dos suspeitos. Há 2 anos, o Ministério Público Estadual estaria investigando a suspeita de desvio de verbas através do hospital. Todos os meses, a prefeitura repassava cerca de 240 mil àquela instituição. Segundo o Dr. Leonir, o convênio público seria regular caso o hospital tivesse passado por uma licitação. O prefeito Wilson Goinski estranhou o fechamento do hospital. Segundo ele, a prefeitura tem convênio de prestação de serviços que, em média, atende 9 mil pessoas mensalmente. Esse é o único hospital da cidade. Eu não posso colocar uma barraquinha e colocar os médicos para atender na rua, explicou o prefeito. O Hospital Nossa Senhora da Conceição é particular, porém credenciado ao Sistema Único de Saúde e atende situações de urgência e emergência. Sempre colaboramos com o Ministério Público e deixamos a prefeitura à disposição qualquer tipo de averiguação, disse o prefeito Wilson Goinski. Eu acredito, prefeito, uma boa tarde ao prefeito de Almirante Tamandaré. E boa tarde também ao seu assessor de comunicação, o Edson Tomás. Eu acredito, prefeito, que o senhor não sabia disso. Eu acredito que o senhor... Eu quero acreditar. Eu preciso acreditar. Como cidadão. Não cidadão de Almirante Tamandaré. Mas uma pessoa que gosta do município de Almirante Tamandaré. Eu preciso acreditar. Que o senhor não sabia... Que um assessor seu, que os donos do hospital, Nossa Senhora da Conceição, que os enfermeiros, Cláudio Camilo e Suelen Maria da Cruz, e o seu assessor, o Sandro Miguel Mendes, eu quero acreditar, eu preciso acreditar, que o senhor não sabia que eles estavam roubando esse dinheiro. Agora, a prefeitura vai passar por bons bocados. O Ministério Público vai estar todo dia aí dentro. Papéis vão ser analisados. A contabilidade da prefeitura vai ser analisada. E peça a Deus, ô prefeito, que o Ministério Público não encontre absolutamente mais nada. Porque se encontrar, o senhor pode acabar caindo do cavalo. Eu quero acreditar que o senhor não tem culpa de nada. O senhor nem sabia do que estava acontecendo. Quero acreditar, eu preciso acreditar nisso. Eu tenho o senhor prefeito Wilson Roinski como uma pessoa séria, como um prefeito sério, tanto é que se reelegeu. Uhum. Então vamos acreditar aí que o senhor realmente não sabia de nada e que o senhor realmente vai colaborar com os trabalhos do Ministério Público Estadual, que é soberano, que vem trabalhando de uma forma contentosa para tirar de circulação bandidos, canalhas, vagabundos, ordinários, como esses três aqui, ó. O Cláudio Camilo, a Suelen Maria da Cruz e o Sandro Miguel Mendes. Canalhas, bandidos de marca maior. Bandidos de marca maior. Que estavam agindo contra a saúde do povo de Almirante Tamandaré. Tanta gente, rapaz, precisando de saúde, precisando de melhoramento, de medicamento, e os caras roubando dinheiro da saúde. Por que que não vai roubar o dinheiro que a tua mãe ganha na zona durante a noite? Hã? Por que que não vai ganhar o dinheiro que o seu pai ganha como porteiro da zona durante a noite? Não, porque essa Suelen aqui, ó, a Suelen Maria da Cruz, só pode ter a mãe na zona pra fazer um troço desse. Isso é se ela também não tá no zonão lá fazendo um tchaca-tchaca na butiaca pra ganhar um extra. Hã? Gostou, gostou, não gostou, paciência. É ladrona, ladrona, eu trato assim. Tá bom? Bandida, safada, ladrona. Eu trato desse jeito. Não é problema nenhum, não. O Cláudio Camilo também. Quem não gostou, pega e leva pra casa. Se tem algum internauta xarope aí no Orkut, que acha que eu não deveria falar assim, pega lá a Camila. Leva lá pra casa. Dá um tchaca-tchaca na butiaca da butiaca dela também. Aí vem o Camilo por trás, você, no teu também. E faz um surubão ali. Já mete o Sandro Miguel Mendes no rolo. Leva pra vocês, gente. Deus que me perdoe, o favor que vocês fazem. Tira lá da delegacia, não deixa comer nas costas do povo, não. Leva pra tua casa, coloca pra dormir com a tua filha, coloca pra dormir com teu filho. Dá de presente pra tua esposa. São 4 horas e 30 e 40, né? Já 40 minutos. Né? Faltam 20 minutos para as 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho, olha, o caso Raquel... Lembra da menina da mala? Que foi abandonada, morta, dentro de uma mala na roda ferroviária de Curitiba? Lembra desse caso? Está a um passo de ser elucidado. Ontem foi preso em Curitiba um homem em flagrante tentando violentar sexualmente uma garota de 12 anos de idade. Ele era condenado pela justiça e estava cumprindo pena alternativa. O que seria pena alternativa? Prestação de serviços à comunidade. Estava ele trabalhando como pintor, pintando os muros do Colégio Rio Branco, na Avenida Brigadeiro Franco, aqui em Curitiba, no centro de Curitiba, e conheceu a estudante de 12 anos nesse colégio. Levou-a para o Bairro Alto e daqui a pouco eu conto para você o que aconteceu. Não sai daí não. É lá e cá e a gente volta já já. FusãoFM.com, programa Cadeia Sem Censura. Jornalismo com credibilidade. A informação, a notícia na Rádio Notícia. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. It's messy. Um ex-agente da CIA. Uma mulher solteira. I have a date. Um galã. Well, hello. Um personal trainer. Big time. E um CD-ROM. PC or Mac. Com todos os segredos. Who are you? George Clooney. Why would they go to the Russians? John Malkovich. What? Tilda Swinton. I got his number. E Brad Pitt em um filme de Joel e Ethan Coen. Queime depois de ler. Hoje somente nos cinemas. Eu tinha acabado de passar na faculdade de... Minha família inteira estava feliz. Meu pai até me deu um de presente. Eu sentia como se tivesse a inteira pela frente. Mas isso foi antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome o seu futuro. Acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. Ele não acredita na dor. E andará pelo Vale da Morte em busca de vingança. Mark Wahlberg em Max Payne. Hoje nos cinemas. Verifica a classificação indicativa. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Show me how to lie. You're getting better all the time. And turning all against one is an art that's hard to teach. Another clever word sets off an unsuspecting hurt. And as you step back in the line, a mob jumps to their feet. Now dance, fucker, dance, man. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. É, Jesus do céu. Fazer o quê, né? O cara quando toma o remédio é foda. É foda. Quando o cara não toma o remédio antes de vir pra rádio, é foda. Sabe? Tava tudo bem, comercial, um programa sério, divertido, animado. Sabe? Mas tinha que colocar uma música ali pra tocar. Como é que é o nome da música? Offspring. Spring? Spring. O que que quer dizer Offspring? O que quer dizer Offspring, filho? Também não sabe o que quer dizer Offspring também. Sabe? Então por que que coloca pra tocar essa porra dessa música, se você não sabe? Ah, entrou sem querer? Você vai ver daqui a pouco, algo vai entrar por querer aí. Tá bom? Tá bom? Você é muito engraçadinho, Pablo, sabe? Você é muito engraçadinho, sabe? Tem a hora que eu encontrar a Dani, quero contar umas histórias que ela ainda não sabe. Quero contar umas histórias pra Dani que ela ainda não sabe, mas ela vai ficar sabendo, tá bom? Aqui é que nem o programa da CBN, aqui você fica sabendo de tudo. Deixa eu trazer uma outra informação aqui pra você. Eu falava de um vagabundo, de um canalha, de um desgraçado, de um bandido, um monstro, que foi preso pela polícia militar nessas últimas horas. Todos lembram, gente, do caso da menina Raquel. Uma menina de 11 anos, né, Paulo? 11 anos de idade, que foi assassinada, ela foi estuprada e assassinada por esganadora. E teve o corpo colocado dentro de uma mala e abandonado na roda ferroviária de Curitiba. Essa menina, gente, ela estudava no colégio, no Instituto de Ensino de Educação do Paraná. No Instituto de Educação do Paraná. O IEP, que eles dizem, né? O IEP, sei lá. Né? Ali na rua Emiliano Perneta, no centro de Curitiba. Ela saía todos os dias da Vila Lindóia, já quase região sul da capital do estado do Paraná, de ônibus para estudar no centro de Curitiba. Essa menina era uma menina que estava de bem com a vida, estava de bem com a família, uma criança que tinha todo um futuro pela frente. De repente, teve a sua vida interrompida por um maníaco, um monstro, um canalha, um bandido, que a estuprou e a matou, abandonando seu corpo na roda ferroviária de Curitiba. Já vai lá 2 meses desse caso, aproximadamente. E a polícia, até então, nada de trazer uma resposta, não ao Ricardo Alexandre, não ao Alborguete, mas a você, internauta, a você curitibano, a você paranaense, a você brasileiro, à mãe e ao pai dessa menina Raquel. Muito bem. Ontem, por volta de 17 horas, 18 horas aproximadamente, na região do Boa Vista, aqui em Curitiba, na região do bairro do Boa Vista, uma menina de 12 anos de idade era molestada sexualmente por um homem que estava trabalhando como pintor. Ele prestava serviços alternativos, ou seja, serviços à sociedade. Era a chamada pena alternativa. Ele havia cometido um crime de latrocínio, foi condenado, puxou alguns anos de cadeia e saiu para prestar serviços à comunidade. Foi colocado para trabalhar como pintor dos muros do Colégio Rio Branco, na Avenida Brigadeiro Franco, aqui em Curitiba, no estado do Paraná. Esse homem fez amizade com uma menina de 12 anos de idade. Fingiu ser amigo da garota, levou a garota para casa, dando uma carona a ela, dizendo que morava nas imediações de sua casa e que não teria problema nenhum se ele a conduzisse até a sua residência. A menina, então, aceitou a carona. O homem estava todos os dias na escola, era conhecido, fez amizade com ela e com outros alunos daquele colégio. Quando chegaram na casa, no apartamento onde a garota mora, ele disse que precisava tomar um copo d'água. A menina então disse que não podia receber ninguém em casa porque estaria sozinha. A mãe ainda estava no trabalho. Ele insistiu para que ela lhe servisse um copo d'água, nem que fosse na porta. A menina então subiu com esse homem até o apartamento. Lá chegando, constatando que a garota realmente havia falado a verdade, que ela estava sozinha no apartamento, o maníaco, o monstro, o canalha, o bandido, que eu não tenho o nome dele aqui, mas eu vou apurar esse nome para vocês, ele entrou no apartamento, tirou as roupas desta menina, se despiu também, ficou completamente nu, e passou a praticar o sexo oral com a garota de 12 anos de idade. A menina, desesperada, começou a gritar. E os gritos alertaram vizinhos da pequena garota de 12 anos de idade, que invadiram o apartamento e renderam o canalha, o monstro, o bandido. Gente, agora é que vem o susto maior. O retrato falado, elaborado pela Polícia Civil do Estado do Paraná, pelo Instituto de Polícia Científica, é idêntico ao homem que foi preso ontem no bairro do Boa Vista. A semelhança é de 95%. Por isso eu disse aqui, o caso Raquel está a um passo de ser elucidado. Pode ser esse homem o mesmo que estuprou e matou a menina Raquel. Eu não estou afirmando absolutamente nada. Eu não estou afirmando nada aqui. Mas a coincidência é muito grande. Policiais do NUCRIA, que é o Núcleo de Repressão a Crimes contra a Criança, policiais do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil aqui no Paraná, já estão no caso. Estão investigando para ver se há ou não a confirmação de ser esse monstro que foi preso ontem no bairro do Boa Vista, aqui em Curitiba, o autor da menina Raquel. Nas próximas horas, nós estaremos trazendo novidades. Ele cometeu um crime de latrocínio no passado, um roubo seguido de morte. Ele matou para roubar. E agora, ele estava trabalhando numa escola, gente, de ensino fundamental. É isso, o Pablo está dizendo aqui, e eu ia entrar nesse assunto agora. Eu não entendo como é que um latrocida, como é que um criminoso... Ah, mas aí vão dizer ali para mim, ah, o Ricardo Alexandre, ele é muito grosso. O Ricardo Alexandre, ele não entende as coisas. O Ricardo Alexandre, ele pensa que tudo tem que ser como ele quer. O Ricardo Alexandre é o tipo do cara que acha que o ser humano não pode ter uma segunda chance. Pode ter uma segunda chance. Eu sou a favor do ser humano ter uma segunda chance. O cara errou. Pagou pelo seu crime preso? Pagou. Ele veio para a sociedade, ele tem que ser colocado novamente nos braços da sociedade? Tem. Mas devagar com andor. Como é que você vai pegar um latrocida, gente? Um criminoso, um bandido, e colocar dentro de uma escola para trabalhar com crianças que vão na idade de 6 a 15 anos? É inadmissível isso. Como é que um homem como esse estava dentro de uma escola trabalhando com crianças? Mas estava. E por estar lá trabalhando com crianças, foi que ele fez amizade com uma das alunas da escola, a escola Rio Branco, na Brigadeiro Franco, em Curitiba, e levou essa criança para um apartamento onde estaria tentando praticar sexo com a menina. Foi preso por policiais militares, foi contido primeiramente por vizinhos da menina e na sequência foi preso pela polícia militar e conduzido ao distrito policial aqui da capital do estado do Paraná. Eu espero, gente, que a justiça seja feita. Muito embora eu sei que um cara desse pisando no sistema prisional... Você gosta de bulir com criança, neguinho? Hã? Você gosta de bulir com criança? Você vai ver agora o tamanho das crianças que vão bulir com você. Vão te bulinar. De noite. Bulina daqui, bulina de lá, bulina daqui, e o negócio é bulinar. E vão bulinar. De noite vão te bulinar. E eu gostaria de estar lá para ver e aplaudir de pé você ser bulinado, desgraçado, arrebentado pelos presos do sistema prisional. Quem não gostou, pode vir. Mas vem com tudo, vem com 2 quentes e 3 fervendo. Sem problema nenhum. Porque tem um monte de canalha, de bandido aí. Eu chamo de bandido. O que vocês chamam de direitos humanos, eu chamo de bandidagem. Que defendem esse tipo de gente. Vão contra o policial, vão contra a família vítima, vão contra a imprensa, vão contra a sociedade, para defender esse tipo de gente. Tem gente que defende monstro, bandido, como esse estuprador. É porque ninguém dos direitos humanos ainda teve a filha estuprada, teve a mulher estuprada, teve o marido assassinado, teve o filho raptado ou assassinado ou estuprado por um bandido como esse. Porque o dia que o cara dos direitos humanos, esses falsos moralistas, tiverem a família estuprada e assassinada, eles vão começar a pensar diferente. Pode ter certeza absoluta disso. A ferida só dói, cara, quando é no couro da gente. Quando é no couro dos outros, não dói nem um pouquinho, não. Essa que é a grande verdade. Sou grosso? Sou. Sou um cara que sabe, coloco as coisas muitas vezes assim, de uma forma que aterroriza. Sou. Mas eu prefiro ser um aterrorizador consciente de que o que eu estou falando é certo, do que ser um falso moralista que só fala merda, só fala besteira e mais tarde pode chorar lágrimas de sangue por ter a família aí arrebentada por um canalha como esse. Tenho dito. Deixa eu trazer uma outra informação aqui para você. O COP, que é o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil aqui no Paraná, apreendeu 350 quilos de maconha no bairro do Tarumã. Foi a maior apreensão de maconha realizada pelo COP neste ano de 2008. Uma organização responsável por grandes carregamentos. É investigador, não investiga nada, mas é investigador. É, investigador. Não investiga bosta nenhuma também, mas é investigador. É uma organização responsável por grandes carregamentos e distribuição de maconha em Curitiba, foi descoberta na tarde desta última terça-feira por investigadores do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais da Polícia Civil Paranaense. Alexander Paraguaia Oliveira, 22 anos de idade, foi preso em flagrante com 15 quilos de maconha em uma mochila. Em seguida, os policiais encontraram em uma casa abandonada, na Rua das Mamonas, no bairro do Tarumã, mais 335 quilos da droga, totalizando 350 quilos. As investigações duravam cerca de 2 meses. E logo depois que os policiais descobriram o local utilizado para armazenar a droga, duas equipes iniciaram o monitoramento até que o dono da maconha aparecesse para buscá-la. Segundo o delegado Renato Bastos Figueroa, do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, Alexander e o outro homem, identificado apenas como táxi, eram investigados. No fim da tarde da última terça-feira, ele entrou na casa e minutos depois saiu com a mochila cheia de drogas. Foi abordado e autuado em flagrante, explicou o delegado. O delegado disse ainda que as investigações continuam para identificar outros componentes da organização. Essa droga foi avaliada em mais de 100 mil reais. E nós, policiais, já sabemos que eles negociavam semanalmente grandes cargas como esta, completou o Dr. Renato Bastos Figueroa, o delegado operacional do COP, o Centro de Operações Policiais Especiais. Parabéns aí aos policiais do COP, parabéns ao Dr. Renato Figueroa, parabéns a todos os policiais que estiveram envolvidos nesta operação, que resultou na apreensão de 350 quilos de maconha. Olha, uma tripla execução foi registrada pela polícia nessas últimas horas no município de São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. Apenas uma garota de 12 anos de idade foi poupada por dois marginais que mataram o pai dela, a madrasta e um amigo da família na noite da última terça-feira em São José dos Pinhais. Adão Carvalho de Souza, de 40 anos, a amásia dele, Mari Terezinha Rodrigues, de 27, e Rafael Ferreira Belo, de 26 anos, foram assassinados com tiros de calibre .40 quando estavam dentro de uma casa na região ali do bairro Quicisana, em São José dos Pinhais. Segundo informações, os assassinos estariam atrás de dinheiro referente ao tráfico de entorpecentes. Segundo o chefe do setor de investigação da delegacia local, Roberto de Miranda, Adão e Rafael eram foragidos da prisão. Rafael morava na Fazenda Rio Grande, também em região metropolitana de Curitiba, e foi preso no ano de 2005 por roubo na delegacia de furtos e roubos aqui em Curitiba. Adão e a Amásia vieram de Foz do Iguaçu e há cerca de 5 meses estariam morando em São José dos Pinhais. Na noite da última terça-feira, Rafael foi visitar Adão. Os dois, segundo a polícia, estariam envolvidos no tráfico de entorpecentes na região de São José dos Pinhais. Provavelmente, os dois se conheceram na prisão, contou o Miranda, investigador da Polícia Civil. Foi Adão, conforme a investigação, quem levou os assassinos para dentro da casa, na rua Mário Santos, no bairro do Quicisana. Por volta de 20 horas aproximadamente, ele foi até uma pastelaria no Jardim Suíça e retornou instantes depois, junto com os dois homens. Houve discussão dentro da residência e um dos indivíduos atirou 5 vezes em Adão, que morreu na hora. Em seguida, a dupla rendeu Rafael, que estava armado, e teve os braços e pernas amarrados. Eles perguntaram pelo dinheiro, cujo valor não foi apurado pela polícia. Rafael disse que não sabia do que se tratava. Disse: olha, eu não sei de nada, eu não sei que dinheiro que vocês estão atrás. Os assassinos, então, vasculharam a casa à procura da quantia que procuravam. Como não encontraram, levaram Mari e a menina de 12 anos para o carro da família e voltaram para executar a Rafael, que levou 2 tiros. A retirada do carro, ou melhor, a dupla dirigiu uma caminhonete F-250 até a rua Ladislau Toczek, na colônia Murici, ainda em São José dos Pinhais. Mari foi retirada do carro e ferida com 2 tiros na cabeça. Em seguida, os criminosos abandonaram a caminhonete, deixando a menina de 12 anos dentro do veículo, e fugiram num outro automóvel conduzido por um comparsa, este que não teria participado do assassinato em si. Conforme apurado pela polícia, um dos atiradores é magro e alto. O outro está acima do peso e é mais baixo. Do terceiro indivíduo que estava dentro do carro, a polícia sabe apenas que ele é moreno. Os três têm idade entre 25 e 30 anos. Segundo o investigador Miranda, a menina pediu socorro a populares e foi encaminhada ao conselho tutelar. Ainda não se tem o nome dos suspeitos. No interior da casa foram recolhidos alguns documentos com alguns nomes, mas nada ainda foi confirmado, disse o investigador Miranda, da delegacia de São José dos Pinhais. Mais uma bronca, mais um caso aí para os policiais da delegacia de São José dos Pinhais elucidarem nessas próximas horas. Um triplo homicídio que pode estar aí relacionado ao tráfico de entorpecentes. E no bairro do Cajuru, regiões da Zona Leste, da capital do estado, também, gente, houve uma tripla execução. O que será que está acontecendo, hein? Por que será que tantas pessoas estão morrendo na capital do estado do Paraná? Será que é a falta de segurança? Será que é a sensação de segurança, conforme disse o secretário de Estado da Segurança Pública, que está fazendo com que esses crimes aconteçam? Hã? Eu acho que é a falta de segurança. Que sensação de segurança não quer dizer absolutamente ter segurança. Eu acho que é a falta de segurança. Eu acho. Com a palavra, a Secretaria de Estado de Segurança Pública. Vai ser muito difícil, né, responder a pergunta, mas, em todo caso, a pergunta foi feita e com a palavra o secretário de Estado de Segurança Pública do Paraná. Uma boa tarde, pois não. Hoje, muito obrigado às pessoas que estão aí no Orkut elogiando o trabalho do Ricardo Alexandre. Alex. O Alex dizendo aí, né, Alex, que hoje eu dei um show de jornalismo. Também não enche muito a bola, não. Senão amanhã eu já venho todo engraçadinho. Se bem que amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de descanso, graças a Deus. Gente do céu. Amanhã eu vou descansar, que eu ando estressado, eu ando cansado. Eu ando assim, esbofiado. É, eu ando esbofiado ultimamente. Amanhã é sexta-feira, amanhã eu descanso. Sábado também. Domingo. Aí eu só volto segunda-feira. Segunda-feira é dia 22. Aí trabalho dia 22, 23. Dia 24 e 25 eu já não venho. 26 também não. 27, 28, 29, 30, 31. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Eu só volto aqui no dia 5, se Deus quiser. Hã? Isso é eu que estou falando, né? Até. É o teu sonho. Até eu conversar com o Papi. Aí o Papi olha e fala: vai ter programa. Aí eu já. tudo bem. Mas estamos aí para isso, né? Eu acredito que o Papi, o Alborguete, também pense da mesma forma que eu. Deus abençoe que ele pense assim, né? Um abraço para vocês, gente. Desculpa as brincadeiras aí. Tenham todos um bom final de semana. Saibam aproveitar a sua sexta-feira. Saibam aproveitar o seu sábado e domingo. Cuidado, vão devagarzinho aí pelas estradas. Vão devagarzinho nas baladas, na noite aí, né? Cuidado para não virarem notícia na segunda-feira aqui no programa Cadeia Sem Censura da sua Fusão FM.com. Eu sou o Ricardo Alexandre e este programa tem a marca registrada de Luiz Carlos Alborguete. Por isso, ele se chama Cadeia Sem Censura. Um abraço e até segunda-feira, se Deus quiser. Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Você está ouvindo?